Já tenho aqui os meus colegas comigo. Olá, Joaquim, mais uma vez. Olá, Rui. Penso também não é a tua primeira vez, estás muitas às terças. É a primeira vez. É a primeira vez? Então, É a peço desculpa. primeira vez. Bem-vindo a Casa das Terças. É com muito gosto que fazemos contigo hoje também. Hoje vamos discutir imigração portuguesa, imigração com E, portanto, os fluxos de portugueses que têm migrado não só para a Europa, mas para todo esse mundo fora. Vamos tentar fazer um programa relativamente curtinho. A meia hora, nós temos sempre meia hora, mas acaba sempre por durar mais. E só quero começar com o habitual disclaimer que, pronto, todas as opiniões que aqui nós forem proferidas por nós são da nossa autoria, são nossas, não são vinculativas a ninguém, a nenhum partido, especialmente à Iniciativa Liberal, que fazemos isto nesta plataforma. E, portanto, como disse, são nossas opiniões. Dito isso, estamos prontos para começar, temos uma semana muito interessante. Joaquim, queres arrancar com o tema? Ora, então vamos lá, portanto, dizia o padre António Vieira que para nascer Portugal, para morrer o mundo. E, portanto, isto quer dizer que desde há muito tempo que os portugueses se habituaram a ver como parte da solução, portanto, sair para fora e procurar melhores condições de vida no estrangeiro. Eu, para me preparar um bocadinho, fui à por data ver alguns dados, portanto, e confesso que fiquei um bocadinho mais preocupado e mais assustado do que estava antes de me preparar, sobretudo com a imigração recente. Portanto, há Certo. uma ideia muito generalizada que nós tivemos um grande êxodo de imigração, portanto, na década de 60 e 70, e de Certo, facto isso é guerra verdade. colonial. Guerra colonial, portanto, pobreza mais ou menos endémica, portanto, falta de liberdade. O E de boom facto, da central. nas décadas de 60 e 70 do século passado, Uhum. houve de facto muita imigração. Depois baixou significativamente, e mais recentemente, desde a intervenção da Troika, portanto, e nós não nos podemos esquecer quem é que trouxe a Troika para Portugal, né? Portanto, é bom que não nos esqueçamos disso. Certo. Desde que a Troika regressou, portanto, os níveis de imigração para o exterior, portanto, dispararam, e, portanto, nós temos que recorrer à década de 60 para ter níveis idênticos de imigração. Ok. Em 2020, mesmo com todos os confinamentos e com todos os condicionamentos para circular, saíram de Portugal 68.200 portugueses. E foi um número Ok. inferior, porque de 2015 a 2020, portanto, no atual governo das esquerdas, em média saíram de Portugal praticamente 85 mil portugueses por ano. Só para termos Porém, uma ideia, para tentarmos ver um bocadinho melhor estes números, portanto, quer dizer que por dia saíram em Portugal 233 portugueses. 233 portugueses são praticamente dois aviões por dia. Portanto, isto dá praticamente um êxodo, diria assim, de proporções bíblicas, bíblicas. bíblicas. Bíblicas, certo. Peço desculpa aqui por ter tido este problema de linguagem. E, portanto, quer dizer que os portugueses continuam a ir para o estrangeiro a procurar melhores condições de vida e, portanto, e continuam a procurar lá fora as condições que não têm aqui. E é interessante também tentarmos perceber as características das pessoas que emigram, nomeadamente a faixa etária. Portanto, 68% das pessoas que emigram têm entre 20 e 44 anos. Ou seja, estamos a falar, de alguma forma, das pessoas mais produtivas Exatamente. que o país, tem. Uma idade por si só produtiva, exatamente. Produtiva, de construir família, e vão à procura dos seus sonhos, porque o país, de alguma forma, ou porque sentem que o país lhe nega essas possibilidades. Se relacionarmos isto, por exemplo, com a totalidade da população empregada, portanto, quero dizer que por ano nós perdemos aproximadamente 2% da nossa força de trabalho, portanto, o que é também por si só um número muito, muito, muito significativo. Em parte, esta imigração posterior é compensada por imigração, por pessoas que vêm de fora para... Porque o saldo migratório até é positivo, não é? Nós temos mais imigrantes... Residual, por exemplo, em 2020, portanto, o saldo foi positivo, perdão, portanto, foi negativo em 1049, mas há anos que tem sido positivo, portanto, nestes anos mais recentes, anda praticamente ela por ela. Mas há aí uma diferença muito significativa, uma questão muito significativa que é, nós hoje em dia exportamos muitos cérebros, muita mão de obra qualificada e importamos sobretudo mão de obra não qualificada ou indiferenciada. Né? Portanto, certo. Portanto, se formos correto. Fazer um estudo económico, e Pedro, essa é mais a tua área, portanto, seguramente, ainda que o número de pessoas seja idêntico, seguramente nós ficaríamos a perder por haver essa diferença muito significativa entre a qualidade de mão de obra, ou pelo menos uma boa parte da qualidade de mão de obra que exportamos, não é? Portanto, entre engenheiros informáticos, médicos, enfermeiros e outras profissões, portanto, em certo, que o país certo. Investiu muito dinheiro durante muitos anos, investiram as pessoas, investiu o país, portanto, e na prática estamos por essa via a ajudar os países mais ricos e mais desenvolvidos a continuarem a ser mais ricos e mais desenvolvidos e nós a ficar cada vez mais na cauda da Europa. Pedro, queres, dado que a área económica é mais a tua, portanto, certo. Queres... Certo, epá, deixaste um bocadinho. Certo. Certo. Sim, ok. Sim, então, vou end over, sim, senhora. Não, vou mesmo pegar um pouco por aí e epá, desculpa lá a minha falta de preparação, eu escrevi as coisas, não tive tempo de treinar nada, mas essencialmente, vou pegar no que tu falaste, está a falar da fuga de cérebros, ou como se diz em inglês, o brain drain. E eu quero começar por dizer que nós somos neste momento, também já se achou aqui muito bem, acho que somos o segundo país da Europa com mais imigrantes, como é. Já vem, obviamente, das décadas anteriores também, mas temos cerca de 2,3 milhões de portugueses a viver lá fora, mais ou menos cerca de entre um quinto ou um quarto da nossa população. Mas mais que isso, e voltando ao tema que estávamos a falar, que era o brain drain, nós temos essencialmente uma crise de empregos qualificados em Portugal. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós em Portugal, o que nós temos neste momento é uma falta de oferta de emprego de qualidade. E tanto os imigrantes que nós vimos para cá, mesmo com o IC que vem para Portugal, não vêm porque são menos qualificados por si só. Vêm muitas vezes, apesar de terem qualificações, vêm para esses empregos menos qualificados porque são os que estão disponíveis e são os que essencialmente os portugueses muitas vezes não querem fazer. Temos falado nos empregos agora mais comuns da apanha da fruta em estufas, ou em túneis, desculpem. Em túneis, como lá os nossos colegas do PAN. Temos colegas, por exemplo, também na altura da primeira década do século, também fizeram muita imigração de leste, com pessoas particularmente qualificadas, que acabaram em empregos não muito qualificados. Ou seja, essencialmente, não é em si só a questão da qualidade do capital humano que nós recebemos e exportamos, mas é a incapacidade do nosso país de oferecer oportunidades qualificadas. Sim. E nós, essencialmente, somos o segundo país da Europa, também, outra vez, com excesso de burocratização. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as nossas pessoas são demasiado qualificadas ou estão em empregos demasiado qualificados para as habilitações literárias que têm. Mas existem também outras razões. Existem também, por exemplo, o desejo de cada um de nós de ter fortes expectativas de internacionalização ou querer criar uma carreira lá fora. Temos, por exemplo, consigo lembrar de cabeça do Arthur Osório, do Ricardo Reis, na London School of Economics. Também temos, por exemplo, os fundadores dos principais unicórnios portugueses também tiveram que vingar primeiramente lá fora e agora conseguem alguns deles manter as suas sedes em Portugal, mas essencialmente o core das operações é feito fora do país. E também temos, obviamente, casos de busca de autonomia pessoal, de relacionamentos românticos, isso também tem, obviamente, a sua cota parte. Mas falando à parte que eu queria falar, que é o Joaquim desafiou e bem, que era a parte de quantificar o impacto desta imigração qualificada, a imigração como é na nossa economia. Então, eu frezo aqui, isto obviamente são contas por cima, depois não venham dizer que não venha cá o polígrafo depois por trás de nem encaixar-se, mas nós temos essencialmente um custo médio por aluno, isso é há pouco tempo, de 6.200 euros ao ano. E no nosso sistema público, e assumir que isto fosse mais ou menos constante para o nosso país todo, e basicamente este número também era parecido no início da década de 2010. E se nós fizermos as contas, tendo em conta os anos de escolaridade médios, nós temos entre mais ou menos um custo por aluno de 75 mil euros a 93 mil euros ao Estado. E depois, como o Joaquim disse muito bem, nós tínhamos cerca de 17 mil pessoas entre os 15 e os 40 anos que saem do país para se tornarem imigrantes permanentes, ou seja, ele falou de 80, mas depois apenas desses, uma percentagem vai permanentemente. E depois ainda temos uma questão importante, é que 50% dos imigrantes já têm todos ensino superior, mais ou menos, se calhar até mais nas gerações mais novas. E se nós multiplicarmos todos estes valores, nós conseguimos mais ou menos chegar a um impacto no nosso PIB por ano de 1,3 mil milhões a 1,5 mil milhões. Isto está essencialmente um terço, meia TAP por ano de impacto na nossa economia, no nosso país, ou por outras palavras, cerca de 0,7% do PIB de 2019. Tens de traduzir em BPMs ou BES, porque o pessoal com a TAP ainda não entranhou bem. Ainda não entranhou. Ah, pá, mas a cena que eu já não sei como é que vai a resolução do BES, pá. Já não sei qual é, que é a somatória toda do BES. O mais BPM, BESIC BIS, ou assim. Já não sei. Mas pronto, também dá para fazer isso tudo. Isso, devemos ser criativos com o que for preciso. Mas pronto, o impacto ainda é significativo, especialmente porque acende-se todos os anos. E agora o Joaquim ia-me perguntar, Pedro, deixa-me só fazer aqui um parênteses, que é o seguinte. Eu sei que alguns autores, portanto, consideram muito mais negativa, portanto, a imigração permanente do que a temporária. Eu tenho as minhas dúvidas sobre o assunto. Se nós tivermos todos os anos 84 mil pessoas imigradas, na prática quer dizer que permanentemente imigraram 84 mil pessoas. Certo. Okay. Eu só não incluí os números porquê. E mesmo os que vão, tem a ver também com como a estatística é feita. Portanto, se as pessoas forem com um contrato de 6 ou 7 meses, ou 8 ou 9 meses, portanto, e muitas vezes andam cá e lá, portanto, na prática estão como que desligados da economia portuguesa, portanto, e começa a desligar-se cada vez mais de Portugal. Portanto, na prática é um bocadinho por aí. Certo. Não, verdade, isso é verdade em mim. Ou seja, mas sendo impossível, como tu deves calcular, saber quantificar isso, fiz uma estimativa mais conservadora e foi só nesse aspecto. Ou seja, como tu dizes, provavelmente até será maior, dependendo de quanto tempo é que essas pessoas vão e voltam, ou quanto tempo é que demoram em cada lado, e isso depende, depois seria muito mais difícil de estimar, mas sim, seria a forma ideal, perfeita de o fazer. E só para acabar, e a minha parte desta parte da argumentação que eu tinha para falar, então perguntam-me assim, então Pedro, mas não, como o saldo de imigração, como falamos na bocado, é mais ou menos perto do zero, líquido, não é? Somos, vou comprar os últimos anos, é líquido é zero, mais ou menos. O impacto no PIB não seria compensado. Pronto, e eu diria que essencialmente não seria, porque também já falámos aqui ainda há pouco. É porque o nosso país não tem capacidade de dar este emprego qualificado de alto valor acrescentado e, portanto, também o impacto da economia desta imigração com o I, trabalhos pouco qualificados, é extremamente residual comparada com a fuga de cérebros que nós temos neste momento. E, obviamente, isto para acabar com esta primeira parte da intervenção, isto é apenas no curto prazo, não é? Esta é a parte matemática simples, porque nós todos queremos. Se os não qualificados se vão embora, como já demos o exemplo de pessoas extremamente qualificadas que têm carreiras brilhantes lá, se vão lá para fora, o país obviamente perde os seus melhores quadros, que acabam por vingar noutros sítios, obviamente por consequência a qualidade do nosso capital humano baixa e entramos num ciclo vicioso, não é? Porque se o capital humano baixa, a nossa capacidade produtiva de ter empregos qualificados também baixa e por aí torna-se o país menos atrativo novamente, incentiva ainda mais a imigração e temos esta espiral de bola de neve que, francamente, é difícil de resolver. mas também não quero agora amassar muito mais. Eu espero que tenha sido de alguma forma elucidativo. Rui, queres acrescentar alguma coisa? Quero pegar nos vossos dados e tirar aqui um bocadinho uma análise política e daquilo certo, que eu interpreto. A parte divertida. Exatamente. Uma vez que dados de concretos não os tenho, portanto, vocês fizeram esse trabalho todo e eu tenho aqui, o que eu tenho é a análise desses dados. Nós falamos muito em exportação e o país tem vivido muito nos últimos anos à base da exportação e do crescimento, ou o fraco crescimento que tem tido, tem sido muito assente na exportação. E como sabemos, Portugal exporta variedíssimas coisas, principalmente turismo, porque o turismo é exportação, componentes das diversas indústrias, alimentação e capital humano. Como se, aparentemente, o que nós fazemos, e os dados demonstram claramente, nós temos um grande investimento nas nossas universidades, no nosso sistema de ensino, de boa qualidade, sempre estou no ensino público e atesto da sua qualidade, para depois, com o intuito de exportar o que sai de lá, ou o produto que sai das universidades para os outros países concorrentes e parceiros ao mesmo tempo da União Europeia. Porque é isso que os números dizem. Nós precisamos de mão de obra não qualificada, que vamos importá-la, e estamos a exportar uma mão de obra qualificada. Isto até poderia fazer algum sentido se não estivéssemos a falar de pessoas e se não estivéssemos a falar dos nossos filhos, dos nossos primos, dos nossos irmãos e das pessoas que nascem e crescem num país com ambições e com expectativas de vida e que no final a saída acaba por ser ir para fora e emigrar. Mas era o que tu dizias, Pedro. A verdade do país é que o país não oferece as oportunidades, ou não é grande o suficiente, a economia não é pujante o suficiente para oferecer oportunidades para todos aqueles que tiram um curso, nomeadamente aqueles que se qualificam via curso superior. Isto leva-nos a pensar que talvez o ensino superior esteja desajustado à situação económica do próprio país e tudo isso devia ser pensado. Sim. É uma forma de olhar para isso. Porque nós, as universidades têm que ser bastante, não, autónomas sim, mas também bastante ágeis a responder ao que o mercado pede. E algumas são. O contacto tem que ser permanente com o mundo real, com a atividade económica, com as empresas da região, essencialmente, porque se não houver esta agilidade, depois estamos a formar e a perpetuar pessoas que na realidade não vão ter emprego. Veja-se, por exemplo, a crise no imobiliário em 2008 ou 2010. Até que ponto é que as universidades foram ágeis o suficiente para restringir o número de vagas em cursos de arquitetura ou de engenharia civil que se previa que iria ter uma grande quebra na procura do mercado desse tipo de licenciados. Eu acho que isso é um problema. Mas, por outro lado, eu tive no... Acho que isso também tem a ver com a parte do próprio... Eu não quero fugir muito ao tema, mas para não fugirmos muito ao tema... Acho que isso também tem a ver um pouco também com a parte do próprio financiamento das universidades, como é feito a partir de hoje. Não incentiva que eles tenham que ter essa agilidade, como tu referes, e bem, que afeta o próprio output das universidades. Pois, eventualmente isso. Eu estive numa conferência onde sobre a indústria automóvel, que é para onde eu trabalho, onde foi valorizado o capital humano português, a qualidade dos profissionais, nomeadamente na parte da engenharia e da parte de desenvolvimento tecnológico. Existem inúmeras empresas que estão a abrir centros IT em Portugal e falava-se muito que o jovem de hoje não quer estar preso num escritório 8 horas a trabalhar e entrar às 8 e sair às 5. Portanto, quer ter mais flexibilidade. E quer ter, isto foi algo muito debatido no, nos vários painéis. Quer ter mais flexibilidade, então esse tipo de criação de centros até lhes permitiria estar em casa ou ir um dia ou outro ao centro e trabalhar a partir de casa. Portanto, esse é o tipo de emprego que é procurado isto, acerca da indústria. Portanto, as pessoas estão a fugir da indústria. Mas também, ao mesmo tempo, falavam disto, das empresas, das multinacionais estarem a procurar Portugal nessas áreas do IT, uhum, desenvolvimento. Portanto, nem tudo se perde. Eu acho que, acima de tudo, tem que haver aqui uma coordenação e uma agilidade do ensino superior para responder, do ensino superior e profissional. Uhum. Também se vê alguma falta de trabalho, certo, profissional no país. Portanto, não são só os licenciados que acabam por sair, porque estamos a pôr aqui a minha tónica, o primeiro ponto foi a tónica no... Certo, sim, era só 50% das pessoas que saíam. Sim, a primeira tónica era esta, era não temos oportunidade, então temos que emigrar. Ou não temos emprego, certo, sequer em Portugal e temos que emigrar. Mas depois há outra vertente que é... Eu quero melhores oportunidades. Eu estou nos meus entre os 20 e os 40 anos. Eu quero ter uma vida melhor do que aquela que me espera no meu país, porque eu sei que, à partida, eu olho para o meu lado, olho para cima, olho para os meus pais e vejo que, se eu fizer igual, se estiver no mesmo sítio, as oportunidades não vão ser boas. Ou eu, provavelmente, se emigrar, consigo ter melhores oportunidades para a minha vida, consigo ter um rendimento mais elevado. E o coração nem sempre manda, principalmente quando as pessoas são mais novas e têm têm menos prisão, normalmente fatores que os prendam ao país, é mais fácil partir para a aventura e daí também os 20 aos 40 anos saírem. As causas da imigração basicamente são 4. É a fuga à guerra, portanto, logo não se aplica a Portugal neste momento, porque nós não estamos em guerra, portanto, é a fuga à perseguição política, portanto, vivemos em democracia ainda, e como tal, portanto, quero acreditar que também não se aplica a Portugal neste momento esta causa, portanto, fuga à fome e à pobreza, portanto, não fome propriamente dita, portanto, a existir em Portugal será certamente residual, pobreza sim há bastante, logo aplica-se a Portugal, e acredito que a principal causa neste momento, portanto, numa Europa aberta, portanto, em que as pessoas podem circular, é a busca de um trabalho melhor ou a busca de melhores condições de vida, portanto, que eu entendo, portanto, não sei até que ponto isso está estudado a nível económico, mas a minha percepção é que as pessoas que emigram é do melhor que o país tem. Portanto, eu não quero chocar ninguém ao dizer isto. O melhor que o país tem, porquê? Porque são as pessoas com mais iniciativa, ou que não têm medo de arriscar, ou que não têm medo de sair da sua área de conforto, portanto, e que põem pés à estrada para irem à procura dos seus sonhos e daquilo que querem para si e para as suas pessoas. Dirias que são as mais empreendedoras? Diria que são as mais empreendedoras num sentido mais lato de empreendedorismo, sim. Okay? Ou seja, estamos a perder diariamente 200, um avião da TAP, daqueles já jeitosos. São as pessoas menos abertas ao risco também, não é? Com mais predisposição para arriscar e eventualmente também seriam... São dois aviões da TAP que saem todos os dias. Mas deixa-me fazer uma pergunta. Como é que esses eventuais empreendedores, começando a trabalhar aos 23, 24 anos, com salário de início de carreira, com a carga fiscal que é colocada no salário, conseguem ter algum fundo para conseguirem ser empreendedores no próximo país? Eu quando disse empreendedores, disse no sentido mais abrangente. Sim, eu estava, a minha provocação, né? Foi no sentido. Não quer dizer que essas pessoas vão criar empresas, né? Portanto, mas são as potenciais, mas são das mais empreendedoras. Ou não? Algo do género. Têm, é pelo menos, a capacidade de empreender melhores condições para a sua vida, que eu acho que é um passo importante. Deixem-me só deixar aqui uma pergunta provocatória, portanto, para vocês e para quem nos está a ouvir. E a provocação é: como é que o país reagiria se caíssem em Portugal todos os dias dois aviões pequenos da TAP com 120 e tal portugueses a bordo? Como é que seria? Como é que nós reagiríamos? Portanto, como é que ficariam as nossas emoções? E, portanto, como eu disse, eu sei perfeitamente que estou a ser provocatório, porque caírem os aviões implica perder definitivamente as pessoas, e nós aqui não estamos. As pessoas continuam a existir, como é óbvio, né? Portanto, e estão felizes ou estão à procura da sua felicidade e à procura de melhorarem as suas vidas. Mas de facto, num sentido mais abrangente, portanto, o país perde estas pessoas, porque a maior parte destas pessoas não vão regressar, e se as primeiras gerações ainda vão continuar de alguma forma vinculadas ao país, as segundas e as terceiras já não têm praticamente vínculo nenhum. Portanto, eu sinto isto, portanto, de experiência própria. Portanto, nós somos 7 irmãos, os meus irmãos mais velhos emigraram todos na década de 70 e 80. Eu conscientemente não quis emigrar, porque a minha opção foi melhorar a minha vida em Portugal. Portanto, poderia tê-lo feito, eles quereriam que eu tivesse feito, portanto, mas eu não o fiz. E, portanto, tenho atualmente 14 sobrinhos que nenhum reside em Portugal, e tenho 14 sobrinhos netos que nenhum reside em Portugal. Alguns dos meus sobrinhos mal falam português, e seguramente os sobrinhos netos, portanto, a falar em português será claramente residual. E, portanto, a desvinculação ao país vai acontecendo, né? E, de facto, isto é um problema que vem de trás, que ficou atenuado, portanto, nos períodos em que a economia portuguesa crescia mais, portanto, e tinha alguma capacidade de atração, e que, desde o início do século XXI, portanto, perdeu essa capacidade de atração. Isso é visível, por exemplo, no saldo migratório, que, como nós vimos, é praticamente nulo, mas países que são para nós liberais uma referência, como é o caso da Suíça, têm um saldo migratório de 4,58 por mil, ou seja, a diferença entre as pessoas que entram e saem, portanto, é de 4,58 por cada mil pessoas que moram na Suíça. Ou o caso da Suécia, que é de 5, ou o caso da Irlanda, que é praticamente de 4, ou dos Países Baixos, que é praticamente de 2. Portanto, desde que o mundo é mundo, que as pessoas procuram melhores condições de vida e movem-se de uma zona com melhor economia para outra zona, e fogem das zonas que têm menores condições. E isto seguramente vai continuar a acontecer, e se nós não conseguimos pôr a nossa economia a mexer, portanto, eu temo que Portugal, portanto, vai ter uma população sempre a encolher, a encolher, a encolher, a encolher. Sim, esta aqui, só agora, para agora também um bocadinho, e obrigado pela tua partilha pessoal, Joaquim. Penso que é um dos claros casos em que, mais um dos casos em que se mostra como o crescimento da economia e o crescimento das oportunidades tem um papel fundamental, até mesmo nas dimensões mais pessoais das pessoas. Não é impressionante como é que o facto de não haver oportunidades aqui numa área, ou do país ser francamente pouco desenvolvido noutra, consegue impactar de forma tão sistémica o nosso país desde os anos 60, como podemos ver. E penso que está na hora, e penso que este programa eleitoral vai, pelo menos a iniciativa liberal, acho que vai atacar muito bem por aí, que é reconhecer que um dos nossos principais problemas, se não o principal problema, é o facto de nós crescemos pouco e temos uma economia anémica há demasiado tempo. Penso que é a condição, não é suficiente, mas é necessária, absolutamente necessária, para conseguirmos ter um futuro mais próspero e mais risonho para todos, porque se, como o João estava a falar, mantendo esta tendência, é muito pouco provável que nós consigamos inverter esta situação. Mas vocês não têm receio, porque eu já tenho tido esta experiência de ouvir miúdos mais novos, ou mais ou menos novos, mas especialmente aqueles que estão a entrar na universidade agora, já irem com a ideia para a universidade que eu tenho que ser muito bom para conseguir emigrar. O Pedro, tu se calhar és o mais novo. Não tenho que ser muito bom para emigrar. Não, penso que não. Pelo menos na minha perspectiva, não. Os meus colegas de faculdade já migraram quase todos dos meus amigos mais chegados. Mas penso que não. Acho que o padrão nunca foi esse. Foi mesmo uma questão de estar-se a acabar o curso, estar-se nos primeiros empregos e percebemos, ok, com estas qualificações eu consigo isto. Vou para o país exatamente, sei lá, 1000 quilómetros ao lado, 1000 e pouco quilómetros ao lado. E consegue receber 3 vezes mais em termos brutos. Penso que passa muito por aí, por essa comparação óbvia. E até porque as ofertas acontecem mesmo. Não acaba por haver um efeito contágio. Ou seja... Sim. É como tudo na vida, como outras coisas, não tem nada a ver. Mas quando olhamos para o lado e há uma tendência de comportamento, a tendência é seguir esse tipo de comportamento. Eu acho que neste caso nem é tanto seguir o comportamento, é mesmo a cor da pele, muita gente também estava adormecida, talvez um desapego ao conformismo, penso que passa por aí, que as pessoas olham para lá e pensam, ok, se esta pessoa consegue, que eu conheço também, consegue fazer, porque é que eu também não o posso fazer? E acho que passa por aí também, não é só uma questão de seguidismo, é uma questão das pessoas fazerem uma introspeção e perceberem. Mas essa é a parte boa. O quê? Nós educámos os nossos jovens no espírito de Erasmus, no espírito da livre circulação dentro do espaço europeu. É natural, portanto, eu diria que é uma consequência lógica, tal como no país, as pessoas, tal como dentro do país, as pessoas se movem para onde têm melhores condições, por isso é que o país se inclina para o litoral, que apesar de tudo é onde vai acontecendo alguma coisa, é natural que também se incline do país para outros países onde há melhores condições, porque não nos podemos esquecer que hoje vivemos, felizmente, num espaço... Eu concordo com isso. Acho que essa é a parte boa. Eu acho que depois há outra face. Há pouco, quando estava a falar da questão do... da economia não oferecer oportunidades a todos os licenciados e o sistema de ensino talvez estar desajustado. Há muitos que emigram, não é? Os números que já foram falados, que são bastante grandes, e há uma percentagem grande de licenciados que, não encontrando oferta na sua área de formação e não emigrando, que estão a trabalhar no mercado português, em outro tipo de trabalhos não qualificados. Portanto, essa é uma percentagem também grande, também haverão de haver dados, mas também pelas pessoas mais conformistas ou pelas pessoas em que a vida as obriga realmente a ter que trabalhar naquilo que encontraram, também é uma realidade, também não é bonita. Não é bonita porque as pessoas acabam por terem as suas aspirações, ter os seus sonhos e a realidade trazê-las à terra, não é? Trazê-las a uma realidade onde está o país. Sim, que é isso. Não... Eu penso que o mundo está tão globalizado, é uma questão das pessoas também se ajustarem às suas expectativas, porque como o inglês é rei pela Europa fora, o ambiente de Erasmus, como o Joguei também disse, ajudou a quebrar muitas barreiras a nível de preconceitos, de receios. Penso que somos o mesmo, a Europa já funciona muito, a geração mais jovem, como um país ou como um espaço comum a todos, sem dúvida. Portanto, penso que esses receios já desapareceram bastante. As pessoas percebem que as qualificações são acessíveis na Europa toda e nas em Portugal, e é uma questão de se exporem e de as obterem, passa muito por aí, e é engraçado, e é engraçado como é que se isto continuar assim, e nós continuamos a ser o parente pobre da União Europeia, é expectável que os nossos jovens continuem, ou até se identifique ainda mais estas vagas de imigração qualificada, porque pronto, as oportunidades continuam a aparecer, as pessoas continuam a qualificar-se mais, a saber mais inglês, a quererem mais da sua vida, e penso que será apenas um espaço natural se nada mudar, sem dúvida. E quem somos nós, liberais, para condenar a procura pela felicidade, da felicidade? Claro, exatamente. Não, exatamente. Olha, eu acho que com isso encerramos num tema excelente. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu creio que era interessante nós fazermos aqui uma súmula de soluções. Nós já fomos falando, certo. Mas acho que agora devíamos voltar aqui a sublinhar quais é que são as que soluções. Que conta lá o que é que tens aí. Não tenho assim nada de especial, portanto, mas acho que é importante voltar a referir que parte da solução passa por haver redução de impostos para as pessoas e para as empresas, né? Portanto, não, não temos economia que suporte as brutais cargas fiscais que nós temos. Acho que é interessante apostarmos também na industrialização, portanto, em segmentos que sejam, que nós já sejamos competitivos e de alguma forma ampliar. E continuo a achar que nós temos clima para ser jardim e de alguma forma, portanto, horta da Europa, e portanto acho que há caminho a fazer a nível de investimento também no setor agrícola. Eu sou defensor do investimento, portanto, se ele for português, ótimo, portanto, mas como nós sabemos, somos um país razoavelmente descapitalizado, portanto, não sendo português que venha de fora, portanto, acho que temos que ter essa política. Framboesas também, Joaquim? Desculpa? Framboesas intensivas, produção intensiva de framboesas também? Também. Eu, como bom liberal, não sou fundamentalista e sou antifundamentalista do que quer que seja. Né? Portanto, acho que o segredo está muito mais ao centro, portanto, está no equilíbrio. Portanto, pode ser agricultura intensiva de framboesas, de mirtilos, portanto, de amoras, portanto, essas coisas que até têm um valor acrescentado significativo, têm seguramente um valor acrescentado mais intensivo do que eucalipto, certo, ou outra coisa qualquer. Certo. E com isto não, certo, estou a falar mal contra o eucalipto, está bem? Também tem, certo, não, ninguém deprimiu isso, não te preocupes. Mas alguma coisa que queres adicionar? Não, eu ficaria sobretudo por aqui, porque pronto, vocês também têm com certeza alguma coisa para adicionar. Não, certo, eu penso que eu vou agora até lançar aquele desafio que a gente está a ver, vão acompanhando. Na semana passada tivemos uma sessão dedicadamente, exclusivamente a esta questão do crescimento e do aumento das oportunidades. Na altura referi ao investimento direto estrangeiro, o Joaquim também tocou aqui, e penso que é um aspecto essencial, fundamental, para que o nosso país consiga pronto, retomar este caminho de instituição de alto valor acrescentado, conseguir uma maior prevalência de serviços de IT nos seus produtos, que acaba por exportar, entre outros. Penso também parte essencial desse crescimento, passa, como o Rui disse bem, também na parte de ajustar um pouco o sistema de educação, dar mais autonomia às escolas, dar também passar o ónus da liberdade de escolha para as populações, não sendo isto, obviamente, de todo que implica o fim da escola pública, obviamente uma coisa não implica a outra, mas essencialmente dar liberdade de escolha às pessoas para escolherem a escola que querem frequentar, e depois o financiamento ser uma função disso, como nós temos até proposto. E temos também outras propostas que tu achas relevantes, mas também se gostava de explorar também noutros programas, também se puder ser, porque também até as legislativas nas dois meses. Sim, eu só tinha dois pontos. O ponto também já tocaste, porque eu já tinha falado, o ponto das escolas, de adaptar o ensino à realidade económica do país. E há outro ponto, há pouco quando falámos das pessoas serem empreendedoras, as pessoas saíam. Hoje é muito difícil, burocraticamente, não só pela questão de impostos, mas também pela questão burocrática, ser um microempresário. Nomeadamente, o negócio online, seja de serviços, seja de produtos, pode ser, e é para muita gente, uma saída para ser um microempresário e para começar uma atividade económica. A União Europeia não ajudou nada com a nova legislação do negócio online para as transferências intercomunitárias e as vendas online intercomunitárias, em que obriga microempresários a pagar IVA em cada país de destino, desde que faturem mais do que 10 mil euros. Portanto, isto torna o negócio muito complicado, muito burocrático, e existem milhares e milhares de microempresários que se calhar vão ter que acabar com a sua atividade porque isto não ajuda. Portanto, eu acho que tendo um sistema de impostos muito mais leve e mais incentivos ao empreendedorismo, pode ajudar a fixar alguns dos imigrantes que nós temos. Certo. Obrigado, Rui, pela sua. Penso que hoje podemos dar por nós. Já vamos aqui há 40 minutos. Nós nunca cumprimos a promessa dos 30. Mas pronto, acabar a próxima. É para a semana que nós cumprimos. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Rui. Foi um prazer estar convosco. E obrigado por quem nos esteve lá em casa. Espero que tenha sido uma sessão. Até para a semana. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Deus, boa noite.